vez de tanto amor. Você me impede pra esquecer, pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano. Depois de tanta luz, eu vi brilhando em seu olhar. Como é que eu posso aceitar que já não te amo? Que já não te amo. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você mata meu coração. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você mata meu coração. Só vou te esquecer depois que você mata meu coração. Alô, meu amigo Jorge Alcântara, um abração, jovem. Carlinhos Bahia. Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi. Você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo. Liguei pra te dizer que eu te amo, que nos momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abraça o travesseiro e pensa em nós, na impressão que irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentindo as tuas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abraça o travesseiro e pensa em nós, a impressão que irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentindo as suas mãos a me afagar, vivendo na paz dela.